transformou-se num sucesso nacional. Apesar do discutível valor, Jesse Go, Jesse Go, adotou um a superior, Jesse Go, Jesse Go, e se babava quando ouviu seu grito, Jesse Go, Jesse Go. Pensou na ideia de tornar-se um mito, Jesse Go, Jesse Go. Se não podia deixar que a fama lhe confundisse, se não podia ficar com tanta babaquice, se não podia deixar o sucesso lhe deformar, você não podia nem raciocinar. Jesse Go, Jesse Go, Jesse Go. Você não podia nem raciocinar. Jesse Go.